4178, no solo agora aos 43, livre à direita, Alfa Kilo Pati 3, atenta ao sinalizador. Meu direito, Alfa Kilo Pati 3, 4178. pare. Esse mantém a 3.000, ajuste 1.013. Autorizado. Tá livre. Tá, 3.264, desse mantém a 2.000, autorizado LS X-Ray. Informe, localizador, ajuste 1.013. para 2000, com referência do Zóio. Autorizado 2000-6258. Só 3264, complete final ILS 1862. 1862 e o 3264, muito boa noite, estou no visual, altímetro marca agora 1014, tem livre pouso na 10, o vento é de 110 graus com 7 nós. Livre pouso no 03264. Autorizado ILS, 6258. Salvador, bom dia, gol Uno Uno, 5-4, informação Bravo. 5-4, bom dia, chegada Mari, desse mantém a 2000, ajuste 1013, reporte localizador. Até 2000 pés na Mari, ajuste 10, Uno 3, reporte localizador, gol Uno Uno, 5-4. Avisou localizador da Uno Uno, da Uno 0, visual, na 6-2-5-8. 258, complete final ILS, 1862. 3286, vai ponta baixa. 2. É. 3264, no solo agora é o 00, livre à direita. Prossegue via Alfa Juliette pro 05. Direita, Alfa Juliette pro 05, gente. 3264. Salvador, boa noite, na 6258, estabilizado ILS, visual campo. 6258, muito boa noite, altímetro 1014, o vento é de 1,1 0 graus com 6,19, tem livre pouso na 10. Gente, livre pouso na 10, acho que não é 6258. 6258, no solo agora ao 04, livre à direita, prossegue via Alfa, Juliette, remoto no 4, no pátio principal. Juliette, Alfa, Juliette, manda remoto no 4, já está 6258. Boa noite, no meia, boa noite, chegada Mari. Desse Mantenha 2000, ajuste 1013, reporte localizador. Mari 2013, possibilidade de apresentação. Autorizado, ITAP. Gente, vou contactar infra-aero, mantém a posição e aguardo. Agora sim, tá visual, na mesa 258. Gente. 2, bom dia, chegada a Mari, desce mantenha 3000. Economia desse mantenha 2000, vou direto Duna, informe o localizador. Duna 2000, voo no 8 no 6, portará localizador. Voo no 154, complete final LS, 18.002. Voo no 154, completa LS, confira a sequência? 2 118 6. 232, é o 154, até já. Torre, bom dia, gol 1154LS, baixada travada. 1154, bom dia, o altímetro marca agora 1014, o vento é de 110 graus com 7 nós, tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, ajuste no 0 no quarto, gol 1154. Comenta nós o